Nossas Chamas. Hard Rock, Heavy Metal. A Quente. Lança Chamas, boa tarde. Chama-se os iniciais de mais esta edição do Hard Rock Heavy Metal Quente aqui no FM Estéreo do Comercial até às 19 sábados. Banda estreante, os Palace. Eyes in the Night. Hoje, mais daqui a pouco, um outro programa especial, o chamado mini programa especial, hoje com dedicatória aos norte-americanos Aerosmith. As iniciais, entretanto, incluindo Bryan Adams, You Want It, You Got It. You iniciais do lança-chamas 2, Palace, Eyes in the Night e You Want It, I've Got It, Bryan Adams. Os primeiros sons deste lança-chamas já com a edição nacional. De imediato e a seguir para o programa especial de hoje dedicado à banda de Steven Tyler, os Aerosmith. De dimensão gigantesca que nasceu e cresceu de um modo estranho, deambulando pelos bares e clubes de Boston, tocando 4 sets por noite, sempre baseados no poderoso tandem constituído por Joe Perry, a guitarra nervoso e ágil, e Steven Tyler, um cantor dotado, jogando um símbolo sexy muito próximo do Mick Jagger, mas ainda mais provocante, ainda mais vistoso. O Musicalmente, e como curiosidade, os Aerosmith, apesar da imagem se parecer muito com a dupla dos Lima Twins, musicalmente dizíamos aproximava-se muito mais pelo seu poder de aventura e também pelas suas fortes raízes bluesy de um outro grupo maior de sempre, os Zeppelin. Six Cadillac with a spare tire on the back. Got a charge account and all that. Say that I ain't got no. We got a classic in a pool and a big hair ghoul. No man of a fool. Say that. Com os dois guitarristas Brad Whitford e Joe Perry. Também Steven Tyler à frente da voz, à parte uma outra experiência nos instrumentos, Joey Kramer na bateria e Tom Hamilton no baixo. Steven Tyler, não só vocalista, também teclista algumas vezes, e o baixo elétrico, por exemplo, deste extraordinário a seguir, Last Child. We'll be right back.

consumido no especial do Lança Chamas foi a adaptação do grupo de Steven Tyler para o célebre Train Kept Rolling. Mais estranha ainda a adaptação de Strangers in the Night. É o duplo ao vivo de momento por aqui, Bootleg, Bootleg. Escala, os Aerosmith simplesmente voavam das audiências de 400 pessoas para os estádios com 20 mil, especialmente através dos LPs Toys in the Attic e Rocks, e ainda do célebre já mencionado Live Bootleg. Um som hard brutal que se tornou tão original como posteriormente e consequentemente de difícil penetração no final da década passada. Thank you. Lança Chamas, o especial, o mini especial Aerosmith. Sore Eyes e a incrível versão arrancada por Steven Tyler e Joe Perry, também Brad Whitford e o restante quinteto Aerosmith para Come Together, o velho original Lennon McCartney, como sabem. Over me. Aerosmith. Uma carreira fulgurante ao longo de vários álbuns que começaram com o auto-intitulado Aerosmith, Get Your Wings, Toys in the Attic, Rocks e Draw the Line. À parte o duplo ao vivo chamado Bootleg Bootleg. Por muito que custe a alguns, duas constantes seriam fundamentais na vertiginosa subida do Aerosmith. À parte, naturalmente, a força da secção rítmica e o poder de Steven Tyler nas vocalizações. À parte o seu, ou os seus, good looks. Joe Perry na guitarra, que pouco depois se afastaria para criar o Joe Perry Project. E a produção de Jack Douglas. Lança-chamas 18-19 aos sábados, FM Mistério de Comercial, Hard Rock Heavy Metal, puro sangue. Oil next can. Oh, bad boys, you went too far. yet, just a gal. Lança-chamas 18 e 19 FM Estéreo da Rádio Comercial aos sábados. Foi o especial dedicado ao Zero Smith, onde incluímos certos dos álbuns Rock, ou Rocks Draw the Line, Toys in the Attic e Live Bootleg. Há algum tempo sem notícias, o que estarão a fazer todos os nossos amigos dos vários clubes que de um momento para o outro apareceram dizendo existirem e que de um momento para o outro também parecem não existir. Esperemos que pelo menos entre eles estejam a comunicar. Qualquer falha de informação pode ser denunciada, entre aspas, naturalmente, aqui para o Lança-Chamas. Os que divulgamos e que passam por oficiais, pelo menos aqui do Lança-Chamas, foram o Heavy Alloy, Avenida General Humberto Delgado, 149, Rede São Direito, 2700, Amadora. Telefone 940369, contacto mais rápido. O Metal Club, apartado 1704, 1017, Lisboa, Condex. O Rock and Roll, apartado 12670, Loures. Legionários da Sul, Rua Ceuta, lote 107, 3º C, 2795, Linda Velha. O Purgatório do Heavy Metal, este já com folha própria ou folhas próprias de informação publicadas em estilo fanzine. Rua Heróis de Quionga, 60B, 1º Direito, 1100, Lisboa, 823678. O Judas Priest Maniacs Club, associado em termos de atividade com o Purgatório, Praça Artur Portela, 2 quartos esquerdo, 1500, Lisboa, também com folhas de informação já há algum tempo. E o mais recente acrescentado a esta lista, Heavy Metal Fan Club, Rua Conde Iriceira, lote 13, quarto esquerdo, 6200, Covilhã. Ao trabalho. Parecia quase um separador, mas não era. Apenas cortesia instrumental de Cozy Powell do seu álbum Octopus, que aguardamos ainda para passar ou para ouvirem mais largo aqui no Lança Chamas, o que sucederá muito em breve. Love at First Sting é o último dos germânicos Scorpions, praticamente pronto para lançamento nacional, o que deverá suceder em muito escassos dias. Tal como o outro som da despedida deste Lança-Chamas, que desde já esquece as palavras, Girls School Play Dirty. Mais pronto ainda, e mesmo em cima do fim de março, no mercado. Day and night is falling down into the night, and the shine.